Teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos de paz e não de guerra, Jesus. Nós precisamos de amor e não de inimizade, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que essa Câmara, que essa cidade, que essa Prefeitura seja cheia do Teu Espírito Santo. Batiza essa cidade com Teu Espírito Santo, Senhor. Rori ala maricantaria la barisuri ala. Heri ala la la cantaria la baria lauria lauria la. Heri ala la la la lauria lauria la. Heri ala baria lauria lauria la. O Senhor, nesse momento, Ele visita uma casa. A cor dessa casa é cor de rosa. Você que está pedindo nesse momento, minha irmã, por uma causa específica. Eu não vou falar a causa que você pediu. Mas você sabe que você pediu para Jesus nesta manhã. O Senhor visita você nesse momento. E Ele diz que tudo aquilo que você pediu para Ele, Ele vai realizar para você. Não tenha medo. Se entregue sobre a ação do Espírito Santo mesmo. Sem medo, sem reserva, sem vergonha. Porque Jesus vai cuidar daquilo que você pediu para Ele. Toma posse da graça de Deus nesta manhã na sua vida. Porque o Senhor está cuidando de você. O Senhor está bem próximo de você nesta manhã. Vai dizendo obrigado, Jesus. Glorificado seja, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós Te louvamos, Te glorificamos, Senhor, por todas as bênçãos e graças que o Senhor realizou nesta manhã, na vida desses nossos irmãos que pediram as nossas orações, na vida dessas pessoas, Senhor, que ouviram o programa Bom Dia Jesus, na vida dos nossos familiares, Senhor, na vida de todas as pessoas que têm acompanhado a live do grupo de oração Servos de Maria, na vida de todos os servos de grupo de oração da Diocese de Ourinhos. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. E eu quero convidar você que queira assistir a live do nosso grupo de oração. É toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite, pela página do Facebook do grupo de oração Servos de Maria. Então, você que queira assistir a nossa live, você está convidado a entrar na página do grupo de oração Servos de Maria, toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite. Eu, em nome da Renovação Carismática Católica, desejo a você uma abençoada semana. Fique com Deus e que Jesus possa adentrar a sua vida, a sua casa e o seu coração. E nós terminamos esse programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo do seu coração. Obrigada, Jesus. Termina aqui, na Piratininga FM, 96,3, o programa Bom Dia Jesus. Tenham todos um ótimo dia. Piratininga! No Natal Tani Flex, você tem promoção Fim de Ano dos Sonhos. Pode encerrar 2020 e iniciar 2021 muito mais feliz com o carro Fiat Mobi zerinho na garagem, ou uma moto Honda Biz 0 km, ou ainda ser sorteado para uma das 5 TVs Smart de 43 polegadas. Não pense mais. Comprar com prêmios em Manduri é no Natale Tani Flex. Rua Francisco Zanardi, 1357, fone 14-3356-2056 ou 99870-2056. Natale Tani Flex. Onde você compra tudo por muito menos. Tchau, obrigado! Casa de Móveis Silva, a loja mais completa de Piraju e região. Tudo com os melhores preços e forma de pagamento diferenciada. Aqui facilitamos o seu pagamento. Escolha no crediário ou cartão de crédito. Venha conhecer tudo o que temos para oferecer. Móveis geral, incluindo linha bebê, eletrodomésticos, bicicletas, móveis, linha bebê e muito mais. Muito mais. Muito mais. Estamos na Avenida Humberto Martignone, número 214. Venha nos fazer uma visita. Ou se preferir, ligue 14-3351-1529 ou pelo WhatsApp 14-998-34-0290. Aqui você vai encontrar o que você precisa. Casa de Móveis Silva. 96,3 Piratininga. Acesse www.piratiningapiraju.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece na sua Piratininga FM 96,3. What doesn't kill you makes you stronger. A loja Plastique Embalagens oferece a você uma ampla variedade em descartáveis, sacolas, embalagens para presentes, artigos para festa, doces, chocolates e produtos alimentícios. Você também pode contar com artigos de papelaria e produtos para clínicas e consultórios. Tudo com aquele atendimento personalizado que você merece. Faça seu pedido através do WhatsApp 14 99808-4658 ou 14 3351-4658, que entregamos para você. Ou venha nos fazer uma visita em nossa loja física, na Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 86, bem no centro de Piraju. Acompanhe nossas novidades no Facebook e Instagram. Plastique Embalagens, sua melhor opção em Piraju e região. Soluções que você procura, você vai encontrar em apenas um lugar. Ferramentas e materiais com um precinho justo, pode acreditar. Profissionais capacitados, todos preparados pra te atender. Dá uma folga pro maridão, deixa o serviço na mão de quem sabe fazer. Com a RG que eu vou contar. Com a RG, soluções elétricas, instalação e manutenção, ferramentas e iluminação. É na RG. Rádio Piratininga de Piraju Limitada, canal 242, classe A2, operando na frequência 96,3 MHz. Estância turística de Piraju, São Paulo. 96,3. À frente do seu tempo, respeitando a família e a sociedade. É tradição, competência e credibilidade. Programação com qualidade é essencial. Muita música e alegria, cada ouvinte é alguém especial. Piratininga FM. Jornalismo inteligente, informação, esporte, cultura e qualidade em comunicação. 96,3 Piratininga e você, juntos numa só sintonia, deixando melhor o seu dia a dia. Ao toque de 5 segundos, mais uma atração especial para você. Agora, MPB Brasil. Olá, e aí, tudo bem? Tudo certo com você? Bom início de semana. Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro, está no ar então mais um MPB Brasil pra você. Muito prazer, eu sou a Alessandra Deitos e vamos lá então, começando muito bem por aqui, com Ana Carolina, Não Tem no Mapa. Às vezes eu me chamo por aí, eu mesmo digo que não tô. E lá fora meu desejo, meu olhar